E aí, Zona Sul? Vou dizer, parece que alguém está me carregando perto do chão. Parece um sonho, parece uma ilusão. A agonia, o desespero toma conta de mim. Alguma coisa no ar me diz que agora é o fim. Meu sangue ainda quente, não sinto dor. A mão dormente, não sente o próprio calor. Meu raciocínio fica meio devagar. Eu sei quem me fudeu, mas não posso me vingar. Cresceu o movimento ao meu redor, meu Deus. Eu não sei mais o que é pior. Só vivia muito louco o tempo inteiro. Alguém me fala, não morra agora, parceiro. Me lembro de um fulano se aproximando com uma quadrada aniquilada e descarregando. Pra me pegar foi muito fácil, pra sobreviver agora nem sendo mágico. Me lembro de várias coisas ao mesmo tempo, várias recordações vêm no pensamento. Da frase que a coroa me dizia, cuidado por onde anda, cuidado com as companhias. Nunca dei atenção, nunca ouvi. Quando eu fui me ligar, já era tarde, agora tô aqui. A ironia da vida é loucura. O diabo e a morte estão sempre à sua procura. Tem alguém me chamando, quem é? Apertando minha mão, reconheço a voz de mulher. O choro, a paz, engoli as palavras. O lenço que enxuga meu suor, enxuga sua lágrima. No rosto de uma mãe que ora baixinho, que nunca me deixou faltar, ficar sozinho. Me ensinou o caminho desde criança, minha infância, mais um eu busco na lembrança. Na ignorância da periferia eu sou mais um. E pai, pum, rapaz comum. Rapaz comum. Rapaz comum. Rapaz comum. Pode crer. Que pega aqui? Que acontece ali? Vejo isso direto e reto desde pivete. 15 de idade já era o bastante. Então, tentar no baile, irmão, tiro de monte. Morte nem se fala. Eu vi um cara agonizando e uma mina pro socorro gritando. Depois ficava sabendo na semana que dois já era. O gueto sempre teve fama. No jornal, revista, TV, se vê. Morte aqui e ali é natural de se ver, caralho. Não quero ter que achar natural ver um aliado meu coberto com jornal. É mal, cotidiano genocida. Reze pra achar, encontrar uma saída. Me diga, que adianto isso traz? Me diga, sem justiça, onde existe a paz? A fronteira entre o céu e o inferno tá na nossa mão. 9 milímetros. Vou falar, vou dizer uma parada pra você. Quando olhar no espelho então, pensa no que eu vou dizer. Nós estamos se matando por ponto de droga. Nós estamos se matando e quem se incomoda? A arma é uma isca pra fisgar. Você não é polícia que foi criada pra matar. A tatatá virou uma bola de neve. Vai morrer mais um irmão sem perdão em breve.